que eu tô bem. Só pra te avisar, irmão, quem vive de passado é museu. Então eu vou na fé, seguindo em oração, irmão. Não vou ficar chorando, pois não é a solução. Eu tô bem, só pra te avisar, irmão, quem vive de passado é museu. Então eu vou na fé, seguindo em oração, irmão. Não vou ficar chorando, pois não é a solução. Sem me lamentar pelo tempo que foi perdido, tenho uma nova chance pra recomeçar, amigo. Bem longe do perigo, eu não vou parar. Muito pelo contrário, eu vou continuar a seguir o meu caminho e você o seu. Se não deu certo, um pro outro não nasceu. Seja feliz, corra atrás dos seus sonhos, enquanto vou me afastando do mundo medonho. Eu tô bem, pra quem se esqueceu de mim, graças ao meu Senhor, firme e forte eu tô aqui, mostrando pra você que eu não desisti. Em nome de Jesus, o melhor está por vir. Obrigado, meu Deus, por eu ser quem eu sou. Os verdadeiros sabem de onde vim e pra onde vou. Fixo meu sentimento nas coisas que não se vê. Não importa o que aconteça, sempre vou me reerguer. Muita fé pra não cair, sempre em sua direção. Minha palavra é verdadeira, não cai em contradição. Eu tô bem, só pra te avisar, irmão, quem vive de passado é museu. Então eu vou na fé, seguindo em oração, irmão. Não vou ficar chorando, pois não é a solução. Eu tô bem, só pra te avisar, irmão, quem vive de passado é museu. Então eu vou na fé, seguindo em oração, irmão. Não vou ficar chorando, pois não é a solução. O passado não importa, então bola pra frente. É preciso ignorar esses tipos de gente que não tá nem aí, nem se importa com você, mas eu tô bem só pra você saber. Vamos que vamos, pois a vida continua. A luta não para, seja com sol ou com chuva. Eu quero ser feliz, ter uma vida boa. Me diz quem nunca quis sorrir à toa. Tentaram me fazer parar, tentaram me fazer chorar. E no final das contas, quem tentou vai se impressionar. Tipo, só Deus é o juiz, não vou me abalar. O sonho continua, não deixo de caminhar. As flores estão morrendo com a poluição. A guerra é um pesadelo onde só há destruição. Em meio a tudo isso aqui eu canto que eu tô bem. Onde o palhaço chora e o ateu que diz amém. Não adianta insistir em algo que vai dar errado. E o errado vem na porta bater, é complicado, mas eu tô bem, só pra te avisar, irmão, quem vive de passado é museu. Então eu vou na fé, seguindo em oração, irmão. Não vou ficar chorando, pois não é a solução. Eu tô bem, só pra te avisar, irmão, quem vive de passado é museu. Então eu vou na fé, seguindo em oração, irmão. Não vou ficar chorando, pois não é a solução. Eu tô bem, só pra te avisar, irmão, quem vive de passado é museu. Então eu vou na fé, seguindo em oração, irmão. Não vou ficar chorando, pois não é a solução. Eu tô bem, só pra te avisar, irmão, quem vive de passado é museu. Então eu vou na fé, seguindo em oração, irmão. Não vou ficar